0 grau 069. 1-2, autorizado o ingresso até o Parque Militar, a forma já posicionada para prosseguir com a instrução de estacionamento para a parte autorizada. Ciente, autorizado o ingresso, está visual para fora, meu pioneiro, 1-2. C5, ponto de espera da Alfa, pronto para ingresso. Divisível 595 ali, mantém pistão no zero. Linhar e manter 1-0-5-5. Tá bom, Papa Alfa Bravo, Oscar Rua. Web 5728, ação de identificação, está autorizada a chegada a Mari, desce para o nível de voo 050. 150 na Mari, 5728 no zero. Salvador, bom dia, Chanel 6140. Decolado, o senhor necessita manter a proa, presente proa devido à formação da esquerda. O Chanel 6140, contato radar decolagem, supra nível 350, saída PUCA. Afirmativo, o senhor necessita manter a proa devido à formação da esquerda. Tente livre. Controle o PEGS 1-4, não recebeu a informação, chamar a torre. Afirmativo 786. 786, grato, PEGS 1-4. Oi, é o PEGS 1-4? PEGS 1-4, prossiga. É o PEGS 1-4, procedente de posto seguro, pretende pouso de fronte o Graer da Polícia Militar de Heródromo. Ciente. Condições de cruzar o eixo da 1-0 e pouso direto no GRAE? Afirmativa. O vento é de 1-40 graus, 0-5-9, reporte na sinal para pouso, pegue no 4. 1-4. Sigo 95, autorizado a decolagem de pistão 1-0, vento no 40 graus 059. PEGS 1-4 visual com a aeronave na decolagem. Tente, PEGS 1-4. Tráfego avistado, autorizado pouso no poste do GRAE, vento no 40 graus, 069, reporte no solo controlado. 1-4, reporte no solo controlado. O PEGS 1-4 é intenção em Pato Grande? PEGS 1-4 é a torre? Tá, você escuta. A intenção, Pátio do Graé? É, tem uma ativa que pretende pousar em frente do Graé. Gente, essa pista que tá proando aí é a pista 1-0. Vai farar uma curva à esquerda e virar a pista 1-7, ok? Isso, curva agora à esquerda, visual com a pista 1-7, reporte na cabeceira 1-7 controlado, o vento 130 com 0-7. Ah, visual com a 1-7, reportará na cabeceira 1-4. Trip 5595, decolador 55, chama o controle, 1-2-0, 18, bom voo. 420, decimal 8, boa, 5595. 18 da TAM, descendo a 150, está sentindo a informação, Tango. TAM 3198, essa notificação, estou autorizado a chegar da Mari, desce para o nível de voo 060. 060 na Mari, TAM 3198. Controle TRIP 5595, boa. TRIP 5595, contato radar decolagem, sul para nível de voo 140, saída da El Leda. TRIP 5595, saída da El Leda. Pegasus 1-4, a estação na frequência livre, no solo 5-7. TRIP 5595, voo direto Coral. 5595, direto Coral. É, nós estamos fazendo a saída da El Leda, senhor. É pra ir pro Coral? Voo direto Ilhéus, o TRIP 5595. Direto Ilhéus, 5595. Oxana 6140, Arco Centro Recife, 12545, alterna 12685. 1245, 2685, Oxana 6140. Tango November. Salvador, mas porém é o solo, Tango November. Oi, desculpa. É, nós autorização, o, vai ser o 1260 para nível 350 para Recife. Gente, Guno 260, já teria aprovado 390. Copiaria ou aguardar aí a coordenação? Não copio. É então aprovado, ó. Salvador, Recife, nível de voo 390. Aeroguia Upper Whisky 58, pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, próximo à esquerda, perfil de subida Puka, Jama, transição Caju, controle 120.8, torre 118.6, acione o código 5054. Só não copiei o que vai ser o controle. O controle é 120.8. Ok, então foi 390 pelo Whisky 58, decola mantendo a reta até 2.000 ou 3 milhas, na Puka Jama Caju. 1208 controle, 186 a torre, 054 Frank Mander, o voo 1260. Seja correto? Correto, 5054 o Code Transponder, a ponte de estacionamento é o 08, reporte o ponto para pushback e o acionamento. Perfeito, obrigado. Nada. Controle Salvador, bom dia, Golano 7338. Golano 7338, essa notificação, essa autoridade chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. 050, chegada a Mari, 7338, desculpa. 4319, desça para 2.000 pés, ajuste 1020. 020 para 2.000 pés, 3198. Poderia confirmar se está livre das restrições para 2.000 pés ou mantenha 050 até... TAP, TAN 3198. Livre da restrição, TAN 3198. Livre das restrições, TAN 3198. Reduzindo para 2009. 209 é reduzir, TAN 3198. Estabilizou 5728, Webjet. 5728, completo, final em leste, minha torre, 118, decimal 6. 118, 5728. 3198, autorizado, final LS, estabilizado, reduzindo para 209. Está reduzindo para 209, reportará estabilizado, TAN 3198. 20, continua a aproximação, resposta no escudo baixado e travado. Baixou e travou, o 5728 reportará. Tô 5728 Webjet 1800 pés. Tenente, abre 5028, continua aproximação, agora utilização para pouso. Guardando, 728. Tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 090 graus, 109. Livre pouso, pistão no zero, objeto 5728. Prossiga. Tangue de Bravo, decolagem por conta em risco, setor norte, confirma? Tangue Bravo, decolagem com plano norte, reporte fora do solo controlado. Tânia Bravo, tá fora do solo, tá visual com o Webjet na final. O Tango Índia Bravo, reportando solo controlado do pátio 4, vento 090 graus com 09 nós, o altímetro permanece no 020, Tango Índia Bravo. Bravo, ciente. Da Tanta estabilizada no ILS. Pan 3198, completa na ILS, chame a torre 19216. Torre 186, bom dia. Salvador 1, bom dia, 3198 da TAM, passando o externo baixado e travado. TAM 3198, tráfego avistado, altímetro no 020, pista se encontra úmida, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 08 nós. Livre pouso na 190, TAM 3198. Estava controlado? Abraço. Considere solo azul no zero, estende baiano transponder, até a próxima. 1738, desce para 2000 pés, ajuste 1028, está autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 1022, descendo para 2000 pés, reportará estabilizado, 738. No solo 2-1-2, direito 1-2-1-19. 2-1, obrigado, tá 3-1. Bom dia, 3198, táxi autorizado Alfa Juliette, bate 1, portão 03. Alfa Juliette, bate 1, 03, tá 3198. E 5795, 58 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminal, chama agora Ilhéus 1201. Bom dia, Zupa TB 207. 207, para 5. Bom dia, informação uniforme, 3.000 euro, Rio de Janeiro, faz que bom. A 207, autorizado Rio de Janeiro, 3.000, autorizou 1.0. Decola, pistão no zero, curva direita, saída da EL, Leda, Trit, controle 1208, transponder 5060. Autorizado 3.0, Rio de Janeiro, Sistema Transforme, via Pesolou 1.0, decola no perfil do Saldo Baal, Leda, Rede, pistão 1.0, pisando à direita, o controle apoio 208, transponder 5060. 4207 azul, chama para o especacionamento com o testamento correto. Chamará no 01 no palio. Salvador, gol 1260 no 8, puxa acionamento, bom dia. 1260 08, autorizado, chama táxi. Autorizado, puxa acionamento, chamada para o táxi, gol 1260. Luiz Teixeira de Freitas. Informação em curso aí, uniforme, altímetro no 019. Aguarde autorização. Estabilizou voo 1738. Completa sinal leste, a minha torre 18, decimal meio, voo 1738. 18,6 é uma boa. Torre Salvador, bom dia, voo 1738, passando externo, baixado e travado. 1738, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão no zero, pista úmida, o vento 110 graus com 0,7 nós, o altímetro agora 1019. 10019, gol 1738, livre pouso. Que Teixeira de Freitas fica dentro da terminal Porto Seguro, saber informar? Estamos em contato com o Centro Recife, mesmo não dispõe ainda do plano, vamos checar aqui onde foi extraviado aí, se foi o caso, que é só um instante pra gente resolver. Bravo aí. 100 graus com 0,7 nós agora. Tem, tem com 7. Bravo, agora para o retorno de Salvador para a Serra Novembra, Serra Novembra, o pátio é o 4, decola com proa norte direto para a Serra Novembra, Serra Novembra, acionado 0137, a frequência da torre 18,6, Tango de Bravo. Inicialmente o panorâmico vai decolar com curva direita, ingresso litoral sul, farol da barra e conforme o restante, controle 1208, torre 1860137, tango de abalo. Quatro, livre acionar e aguarde a transferência. Sotaque do Uno 260 com Uno 52 a bordo, 3 horas e 3, alterna Salvador. 152 Salvador 3 e 3, táxi autorizado via pátio, última direita na Índia, torre 18,6, no ponto de espera, altímetro no 019, 1019, boa viagem, com 2 a 0. Táxi autorizado, táxi via pátio, última direita na Índia, ponto de espera 18,6, 1019, obrigado, uma boa tarde, com 2 a 0. Boa. Na chegada Mari, desce para o 05.